Benvenuto. Vamos lá. Eu vou botar aqui na sua voz. Falta que um segundo eu começo a cantar, só vai. Eu vou tocar primeiro, aí Eu vou começando. depois de uma vez você começa a contar. Uma vez, tipo assim, como? Eu vou tocar uma vez o loop. E aí na segunda você começa a cantar. Tá. Eu não sei quando o loop acaba. Eu não sei quando o loop acaba. Quatro, acabou. Próximo. Tá, pode fazer, pode fazer valer agora. Estou em casa vendo TV, com os pés pra cima, sem ter o que fazer. Começou. Tá horrível. Vou me afastar, tá? Tá bom. Oi, áudio, tudo bem? Eu sou o Emma White, tá? Quando você quiser. Pode ir? Não, porra, por que você tá dando um próximo? Será que eu não? Vou ficar mais longe. Estou em casa. Só deu uma olhada demais. Estou em casa vendo TV, com os pés pra cima, sem ter o que fazer. Começou o fim da estampa, o jornal acabou. Hoje é sexta-feira, meu descanso chegou. Não gostei muito, eu falei, minha voz falhou um pouquinho, né? Adolescente. Estou em casa vendo TV, com os pés pra cima, sem ter o que fazer. De novo, cara. Falei de novo. Treina aí, vai. Sem ter o que fazer, faz. Sem ter o que fazer. Senta direito. Como assim, isso ajuda? Deixa eu. Ah, é verdade, verdade, verdade. Segura o microfone se for preciso. Na voz, na boca, né? Estou em casa vendo TV, com os pés pra cima, sem ter o que fazer. Começou o fim na estampa, o jornal acabou. Hoje é. Aliás, outra coisa. Tenta não. Tenta deixar mais suave a voz, como você tava fazendo na primeira vez. Nossa. É. Só que não tenta copiar o que ele tá fazendo. Tenta fazer mais da sua voz. Puta, tá, é, tá. Tá. Estou em casa vendo TV, com os pés pra cima, sem ter o que fazer. Começou o fim na estampa, o jornal acabou. Hoje é sexta-feira, meu descanso chegou. Não, perdi o ritmo, cara. Hoje é sexta-feira, meu descanso chegou. Eu errei, cara, eu perdi o ritmo totalmente. Vai, vamos, agora vai. 4:20. Estou. Estou em casa vendo TV, com os pés pra cima, sem ter o que fazer. Começou o fim na estampa, o jornal acabou. Hoje é sexta-feira, meu descanso chegou. Uhum. Agora tem que começar a outra parte. Que não tem letra ainda. Então você não vai cantar nada? Ainda não. Nada, nenhum mal faz você tentar improvisar, sei lá, longe ali. Hum? Só devolve meu celular. Só pra não encerrar a gravação, mas também não atrapalhar, tipo, aqui. Tá, então tem que pegar o quê? Ah, tenta improvisar. Ah, tá bom. Mas não faz, né? Mas só que se longe. Ah, isso aqui. Pode parar isso aqui já? Não dá pra fazer isso, né? Você vai gravar. Ah, eu vou gravar, vou ter que cantar. Beleza. As coisas se acalmarão, a tempestade. Não. Acalmarão, a tempestade passou. As coisas se acalmarão, a tempestade passou. Não. Coisas se acalmarão, a tempestade passou. Não. Oi, oi, tudo bem? Tudo bem? SMR. Para.